manga, manga, manga, já vou. Oi, lá vem o manga. Mangas, morungas, mangas e morungas. Mato, mata, mato, mato teu. Mato, mata, mato, mato tá. Mato, mata, mato, mato teu. Mato, mata, mato, mato tá. Minha menina Bia Beatriz. Minha menina Bia Beatriz. Mangas, morungas, mangas e morungas.